Fortunately. Alfa Vitor Juliette, confirmando um LS 10, reporta final 3 milhas. Final 3 milhas, o Alfa Vitor Juliette na final longa da Sara agora. Number 970 Sierra Juliet to Recife, the departure is Puka and Aracaju transition, Alfa Romeo uniform transition. Okay, Alfa Romeo uniform transition, what was the initial departure? Confirm your destination, it's Campinas, please. Okay. We are planning a departure in 1 hour and we're going to Sao Paulo, Sierra. Bravo, Sierra Papa. Okay, Sierra Bravo, Sierra Papa. Okay, change your departure to Dial, Delta Alpha Echo Lima, and Lida, Lima Echo Delta Alpha, and then Sagaz, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu, Upper Whiskey 58, okay? We have Delta Alpha Echo Lima departure, Lida LED, Lima Echo Delta Alpha, then Sierra Golf Alpha, and then UW58 as well. That's correct. I don't have your flight plan in here yet. I will call you back for a copy, okay? Okay, I will look like you call you back in a little while. Thank you. Solo, vai ter 4861, estacionado, pronto para o TAC 6 a bordo, 5 horas e 15, alterna com queijo. Salvador, muito bom dia, Oxalé 6312 para Recife, 390. Recife, 6312, aguarda cópia, Recife, o nível, confirmando o nível? 390, senhor. Recife, 390, aguarda cópia, 6312. Dando cópia, tu escuta 6312. O abaeteta visual com 727 à frente? Tem condições de passar ou não? Tem condições de decolar da interceptor. Da Delta? Sim. Autorizado, via aquilo, na Delta mantém posição e chama a torre 1895, 1014 no ajuste, bom voo, vai até 4861. Obrigado, na Delta, boa. 299, autorização 360 Campinas. Azul 4299 Campinas? Afirmativo. Ciente 360, número 2 para cota, aguardando 4299. Ciente 4299. É, transmissão muito ruim, confirma? Novo Capilato, Alfa Vitor Juliette. Ciente. Vai ter 4861 na Delta. Até 4861, bom dia, autorizado, a linha ainda colar, pista no zero, 2080 graus no 4 nós. Ainda decola 4861. Mano, passageiro 2238, estacionado, 3h48 a bordo, Salvador, pronto para o 25. 1-3-3-2-5-4-3-5. Juliette Alfa, e no ponto espera da 1-0, chame a torre em 1895 e o ajuste é 1014. 4 Juliette Alfa, 1895, 2-2-2-2. Até 4861, decolou 06, controle 19 da Sino 8. Cara. 4861, conforme atualizado, vigilante. Vigilante, conforme atualizado, 4861. Está autorizado subir uma centena, desconsiderando a restrição de 4000 da Gol e o 4861. Vai subir uma centena livre da restrição, 4861. Log, aguarde só mais um instante aí pra prosseguir para o pátio 4, a gente tem um tráfego aí que tá saindo agora do pátio 5 em direção ao 3, ok? Aguarde só as instruções. Ocean 6312, tá pronto pra cópia? Aqui o seu, pronto, cópia 6312. Autorizado, Recife, nível 390, via Alterisco 58, decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle, 199 decimal 8, e o transponder é o 5015. Estimativo autorizado para Recife 390, via Alterisco 58, decola da pista 10, companheira curva à esquerda, saída é Puca, Caju. 098 é o controle, 5015 transponder, Oceané 6312. Ó, correto, 6312 e reposto pronto para puxar e acionar. Responderá pronto, pegue acionamento, Oceané 6312. O azul 4299 para cópia. Pronto para cópia. Autorizado Campinas, o nível 360, decola da 10 com curva à direita, subida da El Leda, Leda Bridge. Bridge intercepta a Pesolu no meia, Belo Horizonte, Zanetti e Mendes, como fixo final. Controle, 19.8 e o transponder é o 5001, azul. Autorizado nível 360 para Campinas, decora da cabeceira 10 com curva direita, da El Leda, Leda Bridge. Aí eu vou com fins a Upper Zulu no meia, Belo Horizonte, Zanetti, controle 1198, transponder 5001. Ah, correto, o 4299 da Azul, chame pronto para puxar e acionar. Chamaria pronto, professor Neto. Só no Salutar mandou 35221 posição 13, pátio 1 para o postback de acionamento. Ok, o Varg Log mantém a posição, a gente tem uma aeronave aqui para puxar na remota e mais um tráfego cruzando o pátio principal. Aguarde só um instante. Trip 5221, só um instantinho para iniciar o pushback na remota, a gente tem um tráfego aí que está cruzando o pátio principal, ok? Só mais um instante. Ok, se eles considerarem nossa autorização, a gente chamaremos para uma nova autorização, teve um, vai precisar fazer uma manutenção não programada. Alfa Victor Juliette, tranquilo? Alfa Victor Juliette, mantém a posição. Mantém a posição, Alfa Victor Juliette. Salve, papai. O Juliette Bravo Delta, agilize o táxi, cruze o pátio e reposte no través do gate 612. Gate 612. Sente, aguarde a cópia. Tan 3304, siga. Está confirmando, a autorização é nessa. Autorização para Brasília, deseja? Ah, ok, aguarde cópia, só um instante. Ah, agora, Juliette. IP 5321, autorizado, pushback, acionamento, remota 13, chame táxi. Negativo, senhor. É, desconsidere nossa autorização de pushback e acionamento. Cliente, chame quando para um novo pushback. Chamará para novamente, para o pushback. O Juliette Bravo Delta, tá visual com o Boeing 727 da Varglog, posicionado próximo à saída do Parte 3? O senhor tem condições de ingressar no Parte 3 à frente da aeronave, com segurança? 225, Recife agora, 125, confirmando, 13325, 2225. 13325, Oxenar 6225, Rafa. Positivo. O Varglog, tá na escuta do solo para o reboque, para início? Ok, após esse tráfego que está ingressando aí, um 402, se não me engano, após o tráfego pequeno poste ingressar no parte 3, inicie o reboque agilizando e chame na Lima. Identifique para 2000, livre LS, forma estabilizado, chegada bomb. 2000, livre LS, bomb 3259. Iniciar o reboque, ok? O tráfego já está aqui na Alfa, já vai ultrapassar o senhor em mais 30 segundos. Só mais um instante, aguardando minha autorização. Cliente Delta. Paulo Salvador, Oxenar 6312, posição 3 para pushback acionamento. Autorizado, 6312, Oxenar, chame táxi. Autorizado. Alfa Vitor Juliette, ingresse agora na Taxi Juliette, chame na Lima. Na Juliette, na Lima, Alfa Vitor Juliette. Chame 311, vento 080 graus 12, nós, autorizado pouso, visto no zero, repórter em pouso, mas está travado. Botará, 6311. Autorizado Brasília, o nível 360, via Pesulu 17, decola da 10 com curva direita, subida gole, transição ou fito, o controle 198 e o transponder é o 5023 e aguarde para o cotejamento. O Varglog, siga o César na sua frente, autorizado reboque, chame na Lima. Varglog na escuta do solo para o início do reboque. Varglog, solo Salvador. O TAM 3304 livre o cotejamento. Autorizado nível 360, correto, chame pronto para puxar e afinar. Para posicionamento, 3663 no 02. Cliente é o número 1 no setor, temos a aeronave da Oxené já iniciou a sua esquerda, aguarde só um instante, o 3663. 3663 aguardando, porém. Alfa Vitor Juliette, continue o táxi via Lima, Mike na Quebec Torre, 1895 para prosseguir o táxi até o Parte 4. Azul 4299, plano 08, puxa o espectro da meta. Gente, aguarde só um instante para puxar esse azul 4299. Aguardando. Segue log na escuta do solo. Azul 4299, autorizado puxar esse no 08, chame táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi 4299. quarentena vai ser 4261. Meu, se mariposo, o BTC 48000. 1-2-2-8. Juliette Bravo Delta, autorizado. Serra November, Juliette Kilo, uma centena. Decola da 1-0, curva à direita. Subida Gole, após Gole Eval, após Eval DCT Radial 263. Prosseguindo até 60 milhas, 60 dúzia de milhas e após visual 085. O controle 19-8 e o transponder é o 5004. Solo, Salvador, 35221, Mota 13 para o pushback, saneamento. Cliente, mantém a posição, 35221, aguarde, temos a aeronave da Azul, já iniciou o pushback, ainda aguarda. Já mantém a posição, faz o Azul, pode iniciar, senhor? Aguarde minha autorização, ok? Temos mais tráfegos aí evoluindo no setor. A gente vai aguardar a sua autorização, 5221. Taxi, Chanel, 63, 12, 164, a bordo, 2:50, alterna... Salvador. Bravo Delta, o Juliette Bravo Delta está correto, cotejamento e reporte pronto para o acionamento. O Bravo Delta está autorizado o acionamento e reporte para o táxi, Bravo Delta. 6311, livre da escuta, bom dia. Bom dia, 6311, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Juliette chamará, 6311. Táxi Chanel, 6312, 64 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. 6312, táxi à direita, ponto espera da 10, chame a torre, 1895, o ajuste 1015. Táxi com espera 1895, 6312. Boa, Chanel 6311, prossiga via Juliette, Alfa e Juliette, para o gate 01. Atento à saída da aeronave da companhia, que vai sair agora via Índia, ok? Chives da aeronave companhia, Alfa Juliette 01, graça 6311. Para o táxi azul 4299, 123 a bordo, 430 Ribeirão Preto alternado. Qual alternado? Ribeirão Preto. Cliente, o azul 4299 está autorizado, táxi via pátio e táxi lentamente pelo pátio Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10-11895 é a torre, o ajuste é 1014. E fique atento a um Airbus A320 da Oceanair, vai ingressar agora na Juliette, prosseguindo para o gate 1, ok? Cliente, então via pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera 1895, cliente usado. O Trip 5221, autorizado, puxar e acionar na remota. Forma azul iniciando o táxi já a sua retaguarda. Correndo com a equipe de solo e chame táxi. Mensagem foi para o Trip 5221, senhor. Afirmo. Após a aeronave da Azul, já está autorizado puxar e acionar, está presente e chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi após passar do tráfego da Azul. O TAM 3663, após a aeronave da Oceané parquear no gate 1, coordene com a equipe de solo, inicie no 2 e chame táxi. TAM 3663, está ciente após ingressar na aeronave no 1, vai autorizado pushback de acionamento. Para pushback de acionamento, no portão 10, da 3304. Gate 10, TAM 3304, aguarde só um instante, definição aqui do posicionamento da aeronave da Trip, está iniciando na remota e a gente analisa aí para iniciar o seu pushback simultâneo com a aeronave, ok? Ok, aguardando, TAM 3304. O azul 4299, retorne velocidade de táxi, no ponto de espera, dá 10, 1895. Velocidade normal, ponto de espera 1895. Gente, Bravo Delta, tem condições de... Só confirmando, decola da 1-0 ou pretende prosseguir para a interseção Delta? Passa o 180 e reposta se tem condições de cruzar a frente dessa aeronave que o senhor acabou de ingressar no pátio 3. Vai analisar. Gente. Positivo, tá na mesma posição, irmão. Então, tem condição sim. Gente, ultrapasse a aeronave via Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 1-0, 118.95 é a torre, o ajuste 1015, boa viagem. Ultrapasse Juliette, Alfa, 1895, no ponto de 1-0. Muito obrigado, amigo. Salvador, bom dia, LBJ 5811, para Guarulhos. Sente o 581, Guarulhos 340, só um instante, cópia. Guardando, obrigado. Devido ao posicionamento da aeronave da Trip, não vai ser possível iniciar agora o seu pushback. Aguarde só mais um minuto, ok? Mas o corredor Bonfim está suspenso devido à área restrita, o Juliette de Azulu. Está autorizado prosseguir ou no mil pés na proa do farol da Barra, e se quiser, prossegue via litoral até o farol da Barra, farol de Itapuã. Só graças. Vai prosseguir na proa do farol. Reportar através de Paralabá. Perdão, 1-0. E o ajuste é 1014 agora. Tenha uma boa viagem. Taxi, Apache, Juliette, Alfa, não pode esperar da 1-0, chamará a torre 1895, 35221. O Webjet 581 no paracópia. Pronto. Guarulhos, autorizado, 340, via Peruísque 50, pista 1-0, decola com curva à direita, subida da EL, pois da EL Leda, Leda DCT Bidev para interceptar a Peruísque 50, 198 é o controle, e o transponder é o 5032, e aguarde o cotejamento. Tran 3304, autorizado puxar e acionar no 1-0 e chame táxi. Não para táxi, 3304. Web 581, livre o cotejamento. Autorizado nível 340 para Upper East 50. Decorada pista 1-0, curva à direita. Saída da EL, Leda, depois direto Bidev. Controle 19-8, transponder 5032. Correto. E chame pronto, tá puxando o sinal no 9. Dá mais lá, obrigado. Paulo, bom dia, aqui é o Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, bom dia. Autorizado, Morro de São Paulo, mil pés, decola da 17 via corredores, axé e caixa pregos. Controle 19.8, torre 1895 e o transponder é o 0124. Decola axé, caixa prego, mil pés, vai com dois corredores. Com até 118-95, controle 1598. O transponde 0124. O atacante do quilo Tango Romeu. Qual o teu B? 062. Gente, chame a torre para acionar, bom voo. Obrigado, Tango. 1098. Controle 1098. O Juliette de Azulu está atingindo o pé, vai manter, inicialmente está mantendo a proa do Hotel Pestana, vai passar através do farol da Barra, será informado. Positivo, reporte através do Pituaço, o Juliette de Azulu para transferência com a torre. Juliette, reportar a Pituaço. Controle Salvador, Azul 4299, mas bom dia. Bom dia, 360 Vigilância, o 4299 da Azul. 360-4299. Liberacionado, táxi. Ok. Liga Nova Iberalfa, na vertical da rotatória, torre. O índio Nova Iberalfa, faça um 360 pela direita, após autorizado final no 7. Confirmando, tá autorizado final no 7, aguardando eixo livre, o índio no geral. Autorizado o ingresso na final da 1 no 7, o índio no geral. Aguardando eixo livre. Passou, tá sem Abaixo da 3859, o vento 070 graus no 59, está autorizado. Posto, piso no zero. Wind número alfa, passa um 360 pela esquerda, reporta aí, interceptando sinal no 7. Iniciando o 360 pela esquerda, o Wind número alfa. 7. Vai ter oficial de close, 27, controle 19.8. Navio, muito obrigado, amigo, bom dia. San 3304 para o táxi, estamos com 162 a bordo, alternando Campinas, 4 e 40. Copiado, TAN 3304. Está autorizado o táxi via Pátio, Juliette e Alfa. É o número 3 no ponto de espera. Vai seguir um Airbus da companhia. E mantém a posição na Alfa antes da Taxi Índia. O ajuste é 1015. Sim, Pátio, Juliette e Alfa. Mantém a Alfa, quente, número 3. Mantém a Alfa aqui da Índia. Ajuste 1015. TAN 3304. Sul-Oeste de Salvador. Sube e mantenha 4 mil pés, Juliette Bravo Delta, quando possível, estimado de pouso e a proa ideal para o destino. A ideal para o destino, amigo, seria 263 e o estimado de pouso, 1210. É o 0153. O POD? Gente, chame a torre para acionar. Ajuste é 1015. Boa viagem. Alfa autorizado pouso, pista no 7, 2070 graus, 149. Autorizado pouso, Índia November Alfa da 17. 3 segundos, 2 1, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 5-2-2-1. Pelo meu ótico, livre acionar, reporta táxi. Autorizado táxi, após bom espera, pelo meu ótico. Uhum. 3859, solo 29, irei da solo, 121.9. Existe o próprio destino na 1260, mandando 4000 para o Delta. Autorizado ingresso, a porta alinhada, pronto, cabeceira no escudo, desconsidero aquilo, eu acho que mantém o ponto de espera da 1-7, mantém o ponto de espera. Acionado pronto, aquilo, Tango Romeu. Aquilo, Tango Romeu, tá autorizado o táxi, porta o ponto de espera da 1-7. Romeu. 4-5. Sem a frequência, 2545, senhor. 2545. 145, obrigado. 070 graus, 149, autorizado a colapso, tudo zero. Autorizado a colapso, trip 5221, após a colapso, mantém o eixo até 3000. Tá pronto, ponto de espera, tá 3663. O TAN 3663, gente, após o início do trip, ali mantém cabeceira 1-0. Estimado para decolagem de 4 minutos, viu? A saída do trip tá conflitando com a sua. 7-3-6-3. Mantém ponto de espera ou que pode alinhar? Pode alinhar, tem sequenciamento nos próximos minutos. Está autorizado alinhar e manter 3663. 3663, vai alinhar na. Autorizado alinhar e manter. 1-0, tá 3663. Índio número alfa, solos 3-1, autorizado backtrack. Claro, bate 4. Autorizado backtrack. Quilo, o meu Oscar, está autorizado o ingresso 1-7, reporta.